Ao vivo, Aloysio San. Portal do Arrocha. Aloysio San. Tinha tudo pra ser só mais uma aventura sem amor. A gente até já tinha combinado que não era nada sério. Mas falando de amor, tudo é imprevisível. O que era uma aventura se tornou uma loucura, uma obsessão. Tudo começou com um olhar inocente, mas depois um beijo ficou diferente. Foi surgindo um doce desejo no ar. Eu descobri que a gente não escolhe o destino. No seu colo às vezes parece um menino querendo ter asas pra voar. Mas era só pra ficar. A gente foi ficando e acabou se apaixonando pra valer. O que era só momento, só um simples passatempo, fez o amor acontecer. Mas era só pra ficar. A gente foi ficando e acabou se apaixonando de uma vez. O que era só momento, só um simples passatempo, se perdeu no amor. Mas era só pra ficar. A gente foi ficando e acabou se apaixonando pra valer. O que era só momento, só um simples passatempo, fez o amor acontecer. Mas era só pra ficar. A gente foi ficando e acabou se apaixonando de uma vez. O que era só momento, só um simples passatempo, se perdeu no amor que a gente fez. Aloysio San. Eis o meu coração, guardei só pra você. Aloysio San, eis o meu coração, guardei só pra você. Por isso te entreguei. Já faz algum tempo que eu estou te amando, mas eu tinha medo de ficar te olhando, sempre disfarçando pra você não perceber. Só que agora vi que te amo demais, e aquele medo eu deixei pra trás. Quero pelo menos ficar perto de você, pra você perceber o quanto eu gosto de você. Te amo. O que aconteceu na escola pra mim já era o bastante, só pra você saber o quanto eu gosto de você. Eu te amo. O que aconteceu na escola pra mim já era o bastante. Meu coração está batendo acelerado. Meu coração outra vez apaixonado. Aloysio San. Eu precisava tanto de carinho. Por tanto tempo estava tão sozinho. Você mudou o meu destino, me encheu de abraços. Ah, meu coração ficou feliz porque Nem esperava encontrar você. Um outro alguém me abandonou, me deixou em pedaços. E pra completar, me deixou por outra boca sem ter nada a ver. Fiquei todo abobalhado tentando entender. Você mudou o meu destino, preencheu espaços. Caí no seu laço. Meu coração está batendo acelerado. Meu coração outra vez apaixonado. Meu coração outra vez acelerado. Meu coração outra vez apaixonado.